Mini 2. Com a mesma tecnologia do Mini 1, o Mini 2 é indicado para pequenos ambientes de até 10 metros cúbicos, como despensas e closets. Assim como o Mini 1, ele tem um acionamento automático quando o reservatório enche e isso faz com que ele desligue automaticamente. Não deixe suas roupas e sapatos mofarem. Adquira um produto da Desidrate.